pudesse voltar no tempo, um dia no passado, reviver algum momento. Queria ver o sorriso da minha coroa. Saudade quem se foi, mas podia tá de boa. Lembrança do meu pai, checando do seu ralo. Trazia parte do seu lanche todo embrulhado. Meu irmão Juninho e eu suando até umas horas, catando umas manga, mexerique, graviola. O terror do pomar, vixe, vamos vazar. O dono tá checando, entrei sem avisar. Rachando o bico, como me divertia. A rua era nossa, sem tecnologia. Lembro da época que o funk era cantado, e como fui marcado com o rap do solitário. Saudade do meu sogro e amigos de infância. Só quem viveu sente o flow, é só lembrança. Só de imaginar o que passamos nós, as lembranças de vocês guardarei. Saudade do Gonzão, meu amigo, meu parceiro. Do Juninho Batata e dos Atlético e Cruzeiro. Onde anda o Bim, o Kim cola comigo. Agora meu vizinho, mais que brother, o Lourinho. Namoradas, professores, colegas de escola. Alguns nunca mais vi, só flashes na memória. Galera do Simão, turma da pichação. VHG e VS, hoje muitos são irmãos. Chamo Ia, tô com saudade dos nossos combates na Street 2,5 ou na The King of Fighter. Saudade da Mary Jane, Paulinho e da Sandrinha, do Guela, do Kirma e da galera reunida. Moí, quem está tu, preto, Aski e o Botão. Leque Boy, Alan, Chiquinho, Alex e o Sultão. Fabio, Lourinho, Giban, Teta, saudades mil. Cleves e Dona Neide, hashtag Romero Gil. Só demais.